você não vale o tempo que eu perco pra te ver. Mas meu corpo fala mais alto que eu devia ter vergonha de ir pra cama com você. Mas não encontrei um beijo igual ao seu. Eu mudei tudo de lugar, várias pessoas conheci, nem pensava mais em você até eu te ver. O que aconteceu? Vou resumir. Nós dois na cama outra vez, e dessa vez foi a melhor. Tanto desejo acumulado, nossos corpos deram nó. Sei que amanhã não vou te ver, que a ilusão vai ser maior. Você me usa e eu aceito, eu nem sei quem é pior. Devia ter vergonha de ir pra cama com você. Mas não encontrei um beijo igual ao seu. Eu mudei tudo de lugar, várias pessoas conheci, nem pensava mais em você até eu te ver. O que aconteceu? Vou resumir. Tanto desejo acumulado, nossos corpos deram nó. Sei que amanhã não vou te ver, que a ilusão vai ser maior. Você me usa e eu aceito, eu nem sei quem é pior. Nós dois na cama outra vez, e dessa vez foi a melhor. Você não vale o tempo que eu tenho.